boi lá vai, gemendo lá no estradão, suas grandes rodas fazendo profundas marcas no chão. Vai levantando poeira, poeira vermelha. Do meu sertão, olha seu moço a boiada em busca do ribeirão, vai mugindo, vai ruminando, cabeças em confusão, vai levantando poeira, poeira vermelha. Olha só o boiadeiro montado em seu alazão, conduzindo toda a boiada com seu berrante na mão. Seu rosto é só poeira, poeira vermelha. Barulho de trovoada, coriscos em profusão, a chuva caindo em cascata, na terra polpa do chão, virando em lama poeira, poeira vermelha. Sei que quando eu morrer, meu corpo irá para o chão, se transformar em poeira, poeira vermelha, poeira, poeira do meu sertão. Poeira do meu sertão, poeira, poeira do meu sertão.